tiro pedrada, atirei meu coração. Espantei os males, me encontrei na solidão. Podridão desumana, desigualdade, hipocrisia tão natural quanto a luz do dia. Sem céu azul, a terra é vermelho sangue. E se a vida é uma escola, a dor é palestrante. Já que hoje o luar não tem noite, pois foi-se o tempo do amor verdadeiro. Foi-se o tempo do valor sem dinheiro. E no fim vejo que o tempo é uma foice. E fraco é aquele que dá força à fraqueza. Pobre é o que vê no dinheiro a riqueza. E a nobreza de um rei tá na alma e não na coroa. E de que adianta pés no chão se a mente não voa? Se unindo versos me distancio do universo. Enquanto os vivem de miragem, eu peregrino no deserto. E não faço do meu passo abstrato, pois traço mais que saltos do concreto. Viver pra lutar. Cê vira pro sistema enquanto batem na mesma tecla. Ideia torta, aba reta. Ó, verde mares, abre pernas. Ó, verta que me cerca, testa meu caminhar. Almejando minha queda, mesmo sem força pra me derrubar. Atividade em dobro, atento a sujeira do jogo. Passo a passo, dedico meu cansaço. Entre riscos e traços, por um amor escasso. Ideais e cultura, e faço disso uma doença contagiosa e sem cura. Por uma crença mais que religiosa. Um gole de paz com uma pitada de pólvora e fel. Onde vidas são de plástico, pois matam por papel. Entre o céu, o inferno. O ensinamento é passageiro, o aprendizado é eterno. Mas que eternamente é preciso ter na mente cada lição aprendida, pois só a morte é uma questão pré-respondida. Resistência, é underground. Fizeram convite pra prostituir meu som, eu disse não. Mas preferi ouvir as vozes que vêm do meu coração. Sem rendição, tô pela verdade, nada me contém. Uma vez vendido, quem se curva vira refém. Entre bomba e caixa, nego agoniza. Ouvindo que vai pro vaso e dispensando tudo aquilo que a mente precisa. Respeito, verdade, vontade, lealdade, ficaram no tempo. Underground é o resgate da alquimia lírica. Nesse momento, pensamentos ruins, casa sem luz, barriga vazia. Noites insanas, quando meu alimento era só minha poesia. É assim que eu me sinto, nadando contra a corrente. Me mantendo focado enquanto demônios assolam minha mente. Meus versos são livres, alta tensão, levemente pesados. Uma prece aos rebeldes de corações enjaulados. No jogo da vida, quem erra paga caro, sem ter desconto. Então entenda que a vida é feita de acertos e pontos.